amor que não esquece. Os dias que vão passando e a ideia de voltar ao lugar onde nasceste. O imigrante que de volta traz amor, traz carinho e amizade. Sorri contente por amor à sua gente, sentir a felicidade, ter amor, carinho e paz. O imigrante que de volta traz amor, traz carinho e amizade. Sorri contente por amor à sua gente, sentir a felicidade, ter amor, carinho e paz. Portugal, meu grande amor, meu jardim em flor, que há muito plantei. Aprendi nos teus vinhedos, trigais e rochedos. O que hoje sei está escrito no mundo inteiro, que sou o primeiro mais trabalhador. Quero manter um lugar para te honrar, Portugal, meu grande amor. Quero manter um lugar para te honrar, Portugal, meu grande amor. Meu Portugal, juro que te adoro. A tua bandeira eu não esqueci, nenhuma fronteira me afasta de ti. Plein la tête.

graças a Deus. Tudo vai mudar, graças a Deus. O divórcio vai chegar, graças a Deus. Tudo vai mudar, graças a Deus. O divórcio vai chegar. Rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. E depois de ter ido até Madeira, vamos a onde? Vamos lá para o meu cantinho de Portugal, vamos até Trás-os-Montes, sou de Vila Real, com Fausto Santo. Este povo a dançar de novo nesta linda festa. Dançam com o duro, a valsa e o tango, e de vez em quando também dançam esta. E vejam com que satisfação a Bela e o João batem bem o pé. E venham todos bater e saltar para a pista dançar, assim é que é. E venham todos bater e saltar para a pista dançar, assim é que é. Eu sou de Vila Real, Trás-os-Montes, perto do Marão. Estou aqui para cantar e vos fazer dançar com muita animação. Eu sou de Vila Real, sou de Trás-os-Montes, perto do Marão. Estou aqui para cantar e vos fazer dançar com muita animação. Cada aldeia suas tradições, foguetes e balões estourarão no ar. A boa filha e o bom petisco, boa com chouriço sempre a acompanhar. Tanta alegria vê-se nesta gente hoje aqui presente na festa do povo. E para o ano quem organizar e se me convidar estarei cá de novo. E para o ano quem organizar e se me convidar estarei cá de novo. Eu sou de Vila Real, sou de Trás-os-Montes, perto do Marão. Estou aqui para cantar e vos fazer dançar com muita animação. Eu sou de Vila Real, sou de Trás-os-Montes, perto do Marão. Estou aqui para cantar e vos fazer dançar com muita animação. Sempre em Trás-os-Montes com a minha amiga Sónia Flávia, seu transmontana, orgulho ela. Eu sou uma mulher transmontana que tem sempre aquela chama e Portugal no coração. Eu sou mulher da alma lusitana. Ser transmontana, sou transmontana de corpo e alma. já tenho muitas saudades no meu cantinho de Portugal. Vou lá matar as minhas saudades, vamos lá conhecer a minha terrinha de Vidago, quem não conhecer. Temos o mais rico palácio de Portugal. Mas da minha terra, que deixei em Portugal, de passar a fronteira, a Vidago vou descansar. Minha terra transmontana, recordações eu a deixei, amigos com quem brincava, que nunca lhe esquecerei. Meu Vidago hei de voltar, Vidago e meu São Simão, para nunca mais te deixar, estás sempre no meu coração. Meu Vidago hei de voltar, Vidago e meu São Simão, para nunca mais te deixar, estás sempre no meu coração. Toca, cantinho para me refrescar, de seguida piscinas de ouro para ir mergulhar. Temos o mais lindo palácio, sem esquecer do mar do outro sol, onde estou mais descansado, passeando pelas vinhas da sol. Meu Vidago hei de voltar, Vidago e meu São Simão, para nunca mais te deixar, estás sempre no meu coração. Meu Vidago hei de voltar, Vidago e meu São Simão, para nunca mais te deixar, estás sempre no meu coração. Meu Vidago hei de voltar, Vidago e meu São Simão, para nunca mais te deixar, estás sempre no meu coração. Meu Vidago hei de voltar, Vidago e meu São Simão, para nunca mais te deixar, estás sempre no meu coração. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, liga-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Ficamos com visitos há uns anos atrás, com Luís Manuel, mas ficamos sempre em Trás-os-Montes. Trás-os-Montes, festa na aldeia, tu vais voltar, diz ele. Era de festa, tanta alegria que tens para dar. Trás-os-Montes, era de festa, onde os touros começam a lutar. Trás-os-Montes, era de festa, em cada aldeia há uma tradição. Trás-os-Montes, terra de festa, vinho bom Passos e bom São Picão. Em Trás-os-Montes conheci amigos, ao Trás-os-Montes quero lá voltar. Em entre os montes há sempre um abrigo. Há sempre festa em qualquer lugar. Entre os montes conheci amigos. Outra dos montes quero lá voltar. Entre os montes há sempre um abrigo. Há sempre festa em qualquer lugar. Há sempre festa em qualquer lugar. Há sempre festa em qualquer lugar. Vai haver festa na minha aldeia. A procissão que vai passar, a banda toca com toda a alegria. Chegou a hora de festejar. À noite as ruas estão iluminadas e tanta gente na rua a passar. É festa em honra de Nossa Senhora e tantas velas que vão no altar. Há festa na minha aldeia. São foguetes rebentam no ar. Há festa na minha aldeia. À noite há festa, vão todos dançar. Há festa na minha aldeia. São foguetes rebentam no ar. Há festa na minha aldeia. À noite há festa, vão todos dançar. Deixar atrás de montes, vamos que agora com um artista bem conhecido, Tony Carreiro, este sabor aqui. Dos teus cabelos, eu já nem sequer me lembro, e até do teu olhar, eu agora me esqueci. Pronto.

este Natal vai ser especial. Tudo é divinal, é tanta ternura, já cheira a suja, tudo é divinal. É tanta ternura, já cheira a Natal. Cheira a coisas boas, não há nada igual. Dentro das pessoas, já cheira a Natal. Já cheira a doçura, tudo é divinal. É tanta ternura, já cheira a Natal. Cheira a coisas boas, não há nada igual. Dentro das pessoas, já cheira a Natal. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et depois destas músicas de Natal, já para nos meter em condições. E vamos lá, com quem? Com um artista que esteve com nós na festa dos Santos Populares. O Pristuga Tiroliro, tiro lá. Como um quente, ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade da minha terra Portugal. Quem se mata o tiro, tiro, tiro, quem mais dá o tiro, tiro, não. Quem se mata o tiro, tiro, tiro, já está na minha mão. Quem se mata o tiro, tiro, tiro, quem mais dá o tiro, tiro, não. Quem se mata o tiro, tiro, tiro, já está na minha mão. Vem dançar um violão, dançar. família, um beijinho para você. Sem cumprir tudo, mas esta vez com Somos Faf, para todo o pessoal desta zona de Faf. Hoje é Faf, c'est notre ville, on finira notre vie là-bas. Soit du bon côté da justiça, on manie l'art du jogo do pau. On fait la fête avec tous nos amis, souvent nous prend pour des sauvages. Mais on est fiers que tout le monde dise, e com Faf, niga e Faf. Esta frase on meu jamais. Aqui nas antenas da Rádio Arconciel, que espero só uma coisa, que está tudo bem por aí, que estão a passar um bom momento. E vamos lá seguir com Cris Ribeiro, só o Domingo, a Rita, a Rita. Rebita, rebita, rebita. parce qu'elle c'est bonita. Elle vit, elle vit, elle vit. Ay, que chau parce que tu es c'est bonita. Elle vit, elle vit, elle vit. Ay, que chau parce que tu es c'est bonita. Elle vit, elle vit, elle vit. Ay, que chau parce que tu es c'est bonita. Elle vit, elle vit, elle vit. Ay, sucre. Ficamos sempre com Cris Ribeiro, com Linda Morena. Quinhos, miudinhos, Linda. E foi pedido do meu amigo João para sua mãe, sem esquecer o animador, último trabalho de Cris Ribeiro. Morena, linda, a bailinha do rio, pertinho do mar. Tenho lá meu amor, não posso deixar. A bailinha do rio, pertinho do mar. Tenho lá meu amor, não posso deixar. Thank you.

confundir. Levantar a poeira da estrada, beber um copo, chegar de mim. E vamos lá deixar a música romântica por música mais ritmada. E vamos lá com o último trabalho do Lucenzo, Fugir. Levantar a poeira da estrada, beber um copo, chegar de madrugada, andar em frente sem pensar em mais nada, que esta vida não é nada. Eu quero ver o sol nascer e ver o dia que... E dernière nouvelle, Duracell est partenaire officiel de Williamson. Potó, potó, potó, potó, potó.

horas e 59 minutos aqui nas antenas da Rádio Concelho. E pois é, Portugal em Festa acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Como sempre, a melhor música portuguesa e nem só. Tu queres comigo sair 9, 10 da noite? E logo à tarde não estará cá a minha amiga Glória, como eu digo todas as quarta-feiras, estará ausente até o mês de janeiro, dia 6 de janeiro exatamente. Louca, nós dois a curtir, a festa começa, bora, vamos nessa. Mas haverá música popular, é um bocado logo à tarde. Amanhã de manhã podem encontrar o meu amigo Asmiro a partir das 9 horas até o meio-dia. Com voz de Portugal. E sexta-feira uma música assim, músicas a maneira para nos acordar das 9 horas ao meio-dia. E a partir das 7 horas, 19 horas, com o Manel, com o programa Descoberta. E sábado, Portugal no Coração, com a Cristina. E o Rui, lá para as 15 horas até as 8 horas, mais vale pedir. E domingo, Cantar do Galo com o Sr. Fortes, e na Telefone Sana. Palavras bonitas, nós vamos. E eu, para mim, quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia, como eu disse há um bocado. Uma noite louca, nós dois a curtir. Para mim foi um imenso prazer, um imenso orgulho estar aqui por vocês. Portugal em festa, um povo a cantar. E para hoje está tudo dito da minha parte. Desejo um bom fim de semana. Cuida de vocês. Portugal. Que a vida talvez pode ser dois dias. Daqui lá portas-te bem então. Tchau, tchau e até para a semana. Mais uma descida nesta próxima reunião, é aquilo que todos nós esperamos e que faz sentido, uma vez que as subidas que tivemos de taxa de juros nos últimos dois anos tiveram a ver essencialmente com a subida da inflação e a necessidade de controlar a inflação, e agora, enfim, as subidas de preços que estamos a ter nestes últimos meses são já elas muito mais moderadas,